Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós começamos nosso culto essa noite, nós confessamos nossa dependência do nosso Senhor. Nós proclamamos que nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E essa frase é mais do que simplesmente uma notificação, do que um culto já está começando. Porque essa declaração tão simples é realmente a base, o fundamento da nossa existência. Essas palavras, nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, definem quem somos como o povo de Deus, como o povo da aliança. Essas palavras proclamam que não buscamos nosso socorro em alguém ou em qualquer outra coisa além do nosso Senhor. São palavras de humildade, palavras que proclamam para todos nós que tudo o que temos vem da mão de Deus. Essas palavras são em si uma profissão pública da nossa fé. Salmo 20 é um salmo, uma confissão da fé da igreja do Antigo Testamento. Em preparação para a batalha, o povo de Israel sabe que sua única ajuda está em nome do Senhor. Sua única confiança está no Senhor. A única força que eles têm vem do Senhor. E nos primeiros versículos do Salmo, o povo abençoa o rei, eles mostram que confiam no Senhor para dar sucesso ao rei. E em seguida o rei responde com palavras de confiança também. E ele sabe que agora o Senhor estará com ele. E finalmente as pessoas se dirigem ao Senhor com sua confissão de fé, sua petição a Deus. Então esse salmo é como uma conversa entre três partes, entre o rei, entre o povo e Deus. Mas em todas as sessões do salmo há um fator comum que as une. Esse salmo é essa proclamação pública de fé em Deus. Em união com o povo da antiga aliança, essa é também é nossa confissão de fé. Porque enquanto alguns confiam em carros e alguns confiam em cavalos, nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Porque aqueles que confiam naqueles carros e cavalos se encurvam e caem, nós porém nos levantemos e nos mantemos de pé. Nós nos mantemos firmes porque o nosso socorro está em nome do Senhor. Nesse dia da eleição, com essa incerteza que nós enfrentamos, com a esperança que nós temos, ou talvez o medo que nós temos sobre os resultados da eleição, o que vai acontecer nos seguintes dias, nós precisamos desse lembrete desesperadamente. A pergunta é: sobre qual fundamento estamos construindo? Qual é, quem é o objeto da nossa confiança? O povo de Israel, em Salmo 20, foi chamado para reunir-se com o Senhor em sua casa. É a manhã da batalha. As tropas estão reunidas, esperam a chamada para sair ao campo da batalha. Seu equipamento é preparado, armas, escudos, lanças, espadas. Os jovens foram treinando para esse momento e esperam em antecipação nervosa para o início da batalha, a campanha. E com eles, com o povo de Israel, está o rei Davi, o grande rei guerreiro. Num período de 2 décadas, 20 anos, todo o território do rio Eufrates, ao rio do Egito, de Gaza a oeste até a cidade de Tapsacus a leste, ficou sob o controle de Davi. Deus havia, muitos anos atrás, séculos atrás, prometido a Abraão que seus descendentes governariam a terra desde o rio do Egito a rio Eufrates. E essa promessa estava sendo cumprida. E o rei Davi, ele era um rei guerreiro, destruindo seus inimigos, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus. Mas ele também era muito mais do que isso. Ele era um homem que construiu nações. Ele reorganizou o mundo em nome de Deus. E havia uma verdadeira nova ordem mundial sendo criado naquela época. A nova ordem mundial de Deus. Jerusalém estava se tornando o centro de adoração, não somente para o povo de Israel, mas para todas as nações. Muitos gentios estavam se convertendo, se tornando adoradores do verdadeiro Deus. E Israel, o povo de Deus, estava sendo dado um lugar. Eles estavam ganhando um grande nome para si mesmos, a fama. O rei Davi estava mostrando que ele era um homem segundo o coração do seu Deus. E o objetivo de Davi não era glória pessoal, fama pessoal. O único objetivo de Davi era exaltar o trono do Senhor, construir uma casa para Deus. Ele era, nós podemos dizer, ele era o Messias, o ungido de Deus, o rei que apontou para o grande rei que reina agora, nesse momento, à direita de Deus, nosso Pai, o Seu. E depois de todo esse sucesso, depois de todas essas grandes vitórias, depois que os inimigos do povo de Deus foram derrotados quase completamente ao redor de Israel, você poderia pensar que Israel se tornaria arrogante. Não seria difícil imaginar as pessoas pensando, como eles pensaram muitas vezes ao longo da história de Israel: nós fizemos tudo isso, nós nos tornamos essa nação grande, é porque nós somos tão habilidosos, nós derrotamos nossos inimigos, porque nosso rei é o maior rei no mundo. Esse era o jeito das nações ao redor de Israel. Essas nações colocaram sua confiança em seus reis e seus governantes para libertá-los. E algumas das nações vizinhas até exaltaram a seus líderes a uma posição de divindade. Mas quando o povo de Deus estava vivendo pela fé, quando eles tinham o seu foco fixado, firme no Senhor e no seu poder, esse não era o jeito de Israel. A maneira em que Israel viveu no dia da tribulação, e a dia da tribulação em versículo 1 é o dia da batalha, o dia de confronto com o inimigo, era invocar o Senhor. Porque eles sabiam muito bem que o socorro deles estava em nome do Senhor. Eles sabiam que, embora tivessem experimentado grande vitória após grande vitória, não eram eles mesmos que estavam vencendo as batalhas. Não eram seus próprios objetivos que estavam sendo alcançados. Não foram suas próprias vitórias que estavam sendo ganhas. Tudo veio da mão do Senhor. Foi o Senhor e somente o Senhor quem poderia libertá-los. Ele havia mostrado isso no Êxodo. Ele mostrou isso quando o povo entrou na terra prometida. E ele havia mostrado a Israel que ele era totalmente confiável para cumprir as suas promessas. E assim, o povo orou ao Senhor pelo rei e seu exército. E eles disseram: o Senhor te responda no dia da batalha. Que Ele te proteja, mesmo quando você estiver longe do santuário em Jerusalém. Que Ele lhe envie ajuda e lhe dê apoio. O povo falou uma bênção ao rei, e ao falar daquela bênção, eles estavam expressando sua confiança no Senhor por ajuda. E Davi, ele sabia que ele dependia completamente, 100% do Senhor por tudo o seu sucesso. Seu sucesso veio do Senhor, e seu sucesso foi para a glória do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse salmo, podemos ler esse salmo de quatro maneiras diferentes. Primeiramente, é claro, essas são as palavras de Deus, as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, palavras da Escritura, palavras dadas a nós por Deus. Em segundo lugar, são as palavras do povo de Israel, palavras originalmente cantadas na preparação para a batalha, palavras que vieram depois a ser usadas no culto regular, que são sempre aplicáveis ao povo de Deus. Então, elas também são as palavras de Davi, o rei, o autor humano. E através do Espírito Santo, Davi deu essas palavras ao seu povo. E como o fiel rei da aliança, ele escreveu essas palavras para se certificar de que o seu povo estivesse focado nas coisas certas, para ter certeza de que o coração do povo estivesse no lugar certo, para assegurar que o povo da aliança percebesse que elas dependiam completamente do Senhor. Mas, irmãos, há um quarto grupo de pessoas para qual essas palavras foram escritas, e somos nós. Não estamos reunidos esta noite como um exército pronto para partir para a batalha contra os filisteus, mas nós somos o povo de Deus, unidos com as pessoas que originalmente cantaram esse salmo. Enquanto não estamos lutando contra os filisteus, todo dia é uma batalha na vida de um cristão. Todos os dias da nossa vida estamos engajados numa guerra, e precisamos lembrar isso. Estamos envolvidos numa guerra contra Satanás, contra seus ajudantes, contra a nossa própria natureza pecaminosa, contra as forças do mal que constantemente nos atacam. Todos os dias, por causa dessa batalha ao longo da nossa vida, nós precisamos do nome do Deus de Jacó para nos proteger. Todos os dias nós precisamos que Ele nos envie ajuda do seu santuário. Todos os dias nós precisamos o apoio do nosso Senhor. O povo de Israel pediu que o Senhor se lembrasse dos sacrifícios e holocaustos do rei. E todos os dias podemos fazer o mesmo pedido diante do Senhor, mas de uma maneira muito mais completa, muito mais abrangente do que o povo da antiga aliança poderia fazer. Porque o último sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. Não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, porque pelo único sacrifício de Cristo fomos santificados. E assim nós podemos abordar o Senhor em nome de Jesus Cristo. E podemos pedir-lhe que se lembre do sacrifício final de Jesus na cruz. E podemos fazer isso somente em Cristo. Somente podemos pedir a Deus que todos os desejos do nosso coração sejam cumpridos, que cada um de nossos planos sejam bem sucedidos. Além de Cristo, a parte de Cristo, a parte da obra do Espírito Santo, nossos planos não seriam os planos de Deus. Nossos planos seriam centrados em nós mesmos, em nossos desejos, nossas próprias necessidades. O que nós pensamos são nossas necessidades. Sem Cristo, quando não pensamos na nossa posição como cristãos em primeiro lugar, isso é o que define quem eu sou. Eu sou cristão. Quando não pensamos nessa maneira, são os nossos próprios desejos que ficam na posição de proeminência. Nossos desejos seriam para nós mesmos, nosso sucesso, nossa segurança, nossa posição financeira, nossa própria felicidade pessoal. Então não podemos dizer essas palavras: conceda-nos segundo a nossa coração e realize todos os nossos desígnios, como o povo cantou em Salmo 20. Ao menos que nosso coração seja focado na vontade de Deus e não em nosso próprio egoísmo, nossa própria ganância, nossos próprios ídolos. Mas irmãos, em Cristo, quando nós nos esforçamos para imitar Cristo, enquanto o Espírito opera em nossos corações, à medida que crescemos na fé, nossos desejos se concentram na vontade de Deus, não na nossa própria vontade. Nossas necessidades estão centradas no que Deus nos disse que precisamos e não no que nós pensamos. E há uma grande diferença entre as duas coisas, e nós precisamos lembrar isso. O mundo diz que nós precisamos de muitas coisas, e especificamente coisas físicas. E como nós ouvimos nas campanhas, nessas eleições, a grande parte desse mundo espera que o governo forneça essas coisas de qualquer maneira. O governo vai cuidar de mim. O governo vai me proteger. O governo vai me alimentar. O governo vai educar meus filhos, vai alimentar meus filhos. O governo vai fornecer o meu sustento. O governo vai garantir meu sucesso e vai garantir que eu não vou falhar. Enfim, o que nós chegamos? Nós chegamos ao pensamento que o governo é nosso salvador. Isso é o pensamento do coração sem o Espírito Santo. É o próximo pressuposto da maioria dos partidos que querem governar esse país. O governo é o Senhor. O governo é o mestre. O governo é o chefe. O governo é o pai. O governo é a mãe. E nós precisamos beber dessa mãe. O governo é todas essas coisas para todos os cidadãos. Nosso socorro está em nome do governo que tem os céus e a terra na sua mão. Nosso socorro está em nome desse falso Deus esse Baal do mundo moderno. Mas nesse contexto a nós, Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Somente com fé nós podemos, juntamente com o povo de Israel, pedir que Deus nos conceda os desejos do nosso coração, e que Deus faça com que todos os nossos planos sejam bem sucedidos, somente com Deus. Porque nós somos completamente dependentes de Deus. Não somos criaturas independentes, autossuficientes, não. Tudo que nós temos vem da mão do Senhor. Nós confessamos a nossa dependência absoluta do Senhor, nossa total dependência no sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todos os nossos pecados. Somente através desse sacrifício perfeito podemos ir ao Senhor em oração e ter a certeza que Ele nos ouvirá. Porque como o povo de Israel, podemos ter confiança completa de que Deus ouvirá nossas orações por causa do seu Filho. Em versículos 5 e 6 de Salmo 20, as pessoas falam como se a batalha já tivesse sido vencida. Eles não dizem: se você for vitorioso, se vencer a batalha, nós gritaremos de alegria. Não. Eles dizem: celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Com certeza, ponto final. E o rei, ele não responde dizendo: espero que o Senhor salve o seu ungido. Não, ele diz: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele fala com confiança. Ele não diz, ele pode responder-lhe do seu santuário, do seu santo céu. Ele pode, talvez, mas sim, ele lhe responderá com certeza do seu santo céu, com a vitória, força, a vitoriosa força de sua destra. Essas, irmãos, são expressões de confiança absoluta no poder, na ajuda do Senhor. Essas palavras falam de uma batalha, e essa batalha ainda não foi concluída, mas o rei e seu povo podem falar dessa batalha como se ela já tivesse sido vencida, como se o vencedor já tivesse sido declarado, como se as bandeiras coloridas do exército vitorioso já estivessem balançando ao vento. Essa é a confiança que o povo de Deus tem. Irmãos, nós podemos ter essa mesma confiança. Podemos falar da batalha já vencida, porque a grande batalha, a batalha contra a morte, contra o pecado, contra o diabo, já foi vencida. Quando estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos fez vivos em Cristo, desarmando os poderes e as autoridades em sua grande vitória na cruz. A arma suprema, a arma que derrotou Satanás, foi a arma inesperada da cruz de Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Em Colossenses capítulo 2, e versículo 15, o apóstolo Paulo diz isso: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, a vitória de Cristo é nossa vitória, e essa vitória foi ganha para nós. E as pessoas expressam sua confiança numa confissão de fé, que as compara com as nações ao seu redor. Alguns confiam em carros. Naquela época, os carros foram as máquinas da guerra mais avançadas. E alguns confiam em cavalos, também as armas da guerra, cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Talvez a história bíblica mais conhecida que fala sobre essas carruagens, carros e cavalos, cavaleiros, é a história do Êxodo, a libertação do povo de Deus da escravidão em Egito. Repetidamente, Êxodo capítulo 14, se você tem tempo para ler depois, Êxodo 14 fala repetidamente sobre os carros, carruagens, cavalos, cavaleiros, o exército de Faraó. Quando você lê essa passagem, pode ver essa repetição, não é por acaso. O Faraó mandou preparar sua carruagem. Ele tomou 600 de seus melhores carros, junto com todos os outros do Egito. Todos os cavalos, todos os carros, todos os soldados de Faraó perseguiram os israelitas. Repetidamente, são carruagens, cavalos, soldados. Em outras palavras, simplesmente, todo o poder terrestre, toda a melhor tecnologia do homem, do ser humano ímpio, foi reunida contra o povo de Israel. Mas Deus diz: eu vou ganhar a glória através dos carros e cavaleiros do faraó. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu me glorificar em faraó, seus carros e seus cavaleiros. E assim todo o exército perverso segue o povo de Israel. Nós sabemos essa história, até o mar, com a intenção de destruir completamente o povo da aliança. Mas Deus estava lá também. O povo de Israel foi ensinado uma lição muito importante pelo Senhor naquele dia: não coloque sua confiança no poder humano, coloque sua confiança no Senhor. E em Deuteronômio, quando o Senhor disse ao povo de Israel qual tipo de rei eles deveriam procurar, uma das importantes qualificações envolvia os cavalos, os carros também. O rei, disse o Senhor, não deve adquirir um grande número de cavalos para si mesmo, ou fazer com que o povo retorne ao Egito para obter mais deles. E essas palavras são importantes: não voltem para trás ao Egito para comprar cavalos para si. O Senhor lhe disse: você não deve voltar a esse caminho outra vez. O rei não devia confiar no poder mundano. Ele não deveria se envolver na corrida armamentista. Claro, é claro que o povo de Israel precisaria de um exército. Deus usaria esse exército para derrotar seus inimigos. Mas adquirir um grande número de cavalos seria um sinal seguro de que o rei confiava no poder terrestre em vez do poderoso braço do próprio Deus. E ainda mais tarde, no livro de Deuteronômio, esse assunto dos carros e cavalos surge mais uma vez. O Senhor dá ao povo a certeza do sucesso nas batalhas que certamente viriam. Vamos ler Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20, versículos 1 a 4. E o título desse capítulo na minha Bíblia é Cerca da Guerra. Deuteronômio 21 a 4, a palavra de Deus diz: quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, o Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai conosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para os salvar. O Senhor vosso Deus vai convosco. Confiar nos carros, confiar nos cavalos, confiar nos exércitos, confiar no poder do homem em vez de no poder do Todo-Poderoso, é como voltar à escravidão, é como voltar ao Egito depois que você foi resgatado do inimigo ímpio. Eles não deveriam voltar ao Egito para comprar mais cavalos. Eles não deveriam confiar no Egito para sua proteção. E o profeta Isaías disse isso, Isaías capítulo 31, versículo 1: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. E em capítulo 31, versículo 3, ele continua: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. E nós podemos ver o paralelo entre o que Isaías diz, o que nós lemos em Deuteronômio, e o que nós lemos em Salmo 20. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. É o Senhor que ganha a vitória. É o Senhor que luta em favor do seu povo. Não há força em números, não há força em poder militar, não há força em ideologias políticas que querem botar o governo no lugar do próprio Deus. Há força na fé. Há força em confiar no Senhor para tudo o que precisamos. Nosso único socorro está em nome do Senhor. Quando o rei Davi batalhou contra os filisteus, foi dito a ele que esperasse até ouvir o som da marcha no topo dos bálsamos das árvores. Podemos ler essa história em 2 Samuel, capítulo 5. Então, ele deveria agir rapidamente, porque esse som dos cavalos do exército de Deus nas árvores significaria que o Senhor havia saído em frente ao seu exército para atacar o exército dos filisteus. O Senhor queria que o rei Davi confiasse em seus carros e cavalos, os carros e cavalos do Senhor, nas carros e cavalos da fé, e não no poder, na força humanas. Salmo 68, e versículo 17, nos diz que as carruagens de Deus são miríades, milhares e milhares. tão numerosas que não podem ser contadas. Irmãos, com todas essas coisas em mente, em quem você confia? Onde você coloca sua confiança? Israel foi resgatado do poder do Egito, mas o Senhor sabia que eles seriam tentados a voltar para o Egito, para procurar o Egito em busca de ajuda e não para ele. Ele sabia essa tentação e por isso os avisos. Nós fomos libertos do pecado, do diabo, da morte em Cristo, libertos para servir nosso Senhor. No entanto, nós também somos tentados a procurar ajuda em nossos próprios Egitos, sejam eles quais forem. Mas confiar em qualquer coisa ou em alguém que não seja o Senhor é uma passagem segura para uma coisa e uma coisa só. Isso é escravidão. É somente confiando no Senhor que desfrutamos da perfeita liberdade, da perfeita libertação. Qualquer outra coisa é rejeitar a liberdade que o Senhor nos deu e voltar ao Egito. E nós vemos isso ao longo da história do mundo. Quando as pessoas confiam numa ideologia política em vez de em Deus, eles retornam, eles voltam ao Egito. E esse retorno ao Egito significa um retorno à escravidão. A história mostra isso com verdade. Buscando segurança, as pessoas recorrem a ideologias políticas que buscam substituir Deus por políticos, que buscam substituir a igreja por partidos políticos, que buscam substituir a lealdade e a fidelidade ao povo da aliança, ao povo de Deus e a Deus da aliança, com lealdade e fidelidade para um sistema político. E esse sistema político provou ser um falso Deus. É um Deus falso que faz promessas que nunca pode cumprir. Um falso Deus que exige lealdade, que é nada mais do que idolatria. Um falso Deus que promete a liberdade, mas que resulta apenas em escravidão. Irmãos, eu preciso ser muito direto aqui. Estou aqui como estrangeiro, no meio de uma eleição. Não posso participar nessa eleição, mas estou assistindo e aprendendo. Mas não estou falando como o estrangeiro julgando o povo do Brasil e o processo do Brasil da fora. Mas estou pensando na eleição, no processo, com a Bíblia na mão, com a Escritura aberta. Eu vou ser direto ao ponto. Em nosso contexto, esse falso Deus é o falso Deus do socialismo. O socialismo tem suas raízes num conceito falso da natureza humana. Em primeiro lugar, diz que a natureza humana é boa no início. Começa com um conceito antibíblico do que o ser humano é. O homem é inerentemente bom. E a partir, começando nessa visão drasticamente equivocada sobre o ser humano, ele constrói uma falsa ideologia e constrói um falso Deus que só pode opõe ativamente ao verdadeiro Deus e à verdade da sua palavra. E nós vemos o que acontece. Procura criar divisões entre pessoas, entre grupos de pessoas, entre empregadores e empregados, entre o proletariado e a burguesia, esses termos que eles usam, a classe que trabalha e a classe que opressa, entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre homens e mulheres, para ganhar poder, para dividir o povo. Isso é o propósito. Esse ídolo, esse falso Deus, esquece a única divisão que a Bíblia revela, a única divisão que Deus criou, que é a divisão entre a semente da mulher e a semente da serpente, que é a divisão que realmente é importante. Cria, em vez dessa divisão, divisões entre esses outros grupos. E por causa disso, esse falso Deus esquece os mandamentos de Deus. A ordem de trabalhar para ganhar seu pão diário. Se um homem não trabalhar, ele não pode comer. Quem disse isso? Um opressor político da direita? Não, Deus disse isso. Se um homem não trabalhar, ele não comer. Esquece o mandamento de cuidar do seu próximo voluntariamente, não por força, não porque o governo está tomando o seu dinheiro, não porque o governo está dizendo a você, você precisa dar seu dinheiro a essa pessoa. Não. A Bíblia diz, você precisa dar porque você ama seu próximo, porque você quer cuidar do seu irmão. Isso é o mandamento de Deus. Esse ídolo esquece o mandamento de se submeter às autoridades instituídas por Deus, as autoridades que Deus colocou sobre nós. O comando para não ser um revolucionário, mas para ser um bom cidadão, independente da situação política em que vivemos. E as promessas que o falso Deus, a falsa ideologia faz, são enormes. Podemos ter um paraíso na terra, podemos ter uma utopia, uma visão falsa do ser humano, uma visão falsa da história, uma visão falsa de Deus, uma visão falsa da lei de Deus. Essas raízes, nós sabemos, essas raízes só podem produzir frutos podres. E o que é que nós vemos? Nós vemos essa ideologia ao redor do mundo, em qualquer país onde essa ideologia encontra seu lugar, nós encontramos frutos podres. E nós vemos isso na igreja. Quando buscamos nosso socorro desse falso Deus, dos carros, dos cavalos, de uma ideologia que é anticristã, o único resultado pode ser escravidão, um retorno ao Egito, uma fuga da liberdade em vista do egoísmo pessoal e da segurança. O pastor está falando sobre política, ele precisa falar sobre coisas religiosas. O pastor está falando sobre as coisas da nossa vida, então por que ele está falando sobre essas coisas e não sobre coisas da alma? Mas irmãos, isso é muito mais do que uma questão de política. É uma questão espiritual, como todo aspecto da nossa vida. Em nosso contexto hoje, existem dois perigos. Por um lado, apoiar um candidato pode ser pecaminoso, se colocarmos toda a nossa esperança nele, se estivermos pensando nele como sendo o próprio Messias, porque ele não é. Mas em nosso contexto, dizendo que pode ser pecaminoso apoiar esse candidato. Eu posso dizer com certeza que apoiar a única outra opção disponível definitivamente é pecado, porque está apoiando uma ideologia que é um Deus falso, um ídolo que se estabeleceu no trono em vez de Deus, que promete o paraíso na terra, mas que só pode entregar a escravidão. A ideologia que oprime nossos irmãos em outros países, que mata pessoas, que fecha igrejas, que faz todas essas coisas. E nós vamos apoiar esse falso Deus, por quê? Por quê? Só é uma volta à escravidão. Irmãos, é uma questão espiritual. Não é somente uma questão política. É uma parte importante da nossa batalha contra as forças das trevas neste mundo. E essa guerra que nós precisamos lembrar contra as forças do maligno é real. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, nossa confiança pode ser real também. Nós não temos que confiar num poder terrestre fraco, seres humanos criados fracos que vão com certeza nos decepcionar. Nós não precisamos confiar nos carros, nos cavalos do Egito, que eram inúteis diante do Deus do universo. No último versículo de Salmo 20, o povo clama a Deus em oração: ó Senhor, dá vitória ao rei, salve o rei. Nosso rei é Jesus Cristo, que está sentando à direita de Deus nosso Pai. Deus colocou todas as coisas sob seus pés, por causa da igreja, e Ele governa tudo por causa da igreja. Ele se humilhou, Ele mostrou a liderança verdadeira, e Ele foi exaltado. Deus salvou o rei Jesus, e o coroou com glória e honra. E hoje, como igreja, junto com o povo de Israel, o povo da aliança, da antiga aliança, podemos confiantemente confessar nossa fé no Senhor que governa os céus e a terra. Porque enquanto alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, nossa confiança está em nome do Senhor, e Ele é o Criador dos céus e da terra. Amém.